capítulo 4, versículo 1 e 2. Ontem eu preguei aqui no culto dos jovens, estava lotadíssimo, lota aqui agora, os jovens ontem. Foi incrível, 33 jovens aceitaram a Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? 33 jovens. Maravilhoso. Deus está movendo o sobrenatural. E uma das coisas que eu falei ontem, vou falar no início aqui só, depois eu vou continuar. O tema da mensagem hoje é a hora de crescer. Olha que pergunta que eu falei assim, é a hora de crescer. Irmão. É hora de crescer, sacode ele e diga assim: chegou a hora de você crescer, chegou a hora de crescimento espiritual na tua vida. Vamos lutar antes, amém? Porque tem coisa mais chata que conviver com gente que não cresce. É ou não é? Eu morei 8 anos em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte, eu tinha 21 anos, eu acho. Foi isso, 21 anos. É. E eu deixei muitos amigos aqui, muitos deles estão aqui, estão com a gente caminhando hoje. Mas muita gente, quando eu voltei, que eu imaginei que, porque eu vi o que Deus fez na minha vida, o crescimento que Deus trouxe para mim, em todas as áreas da minha vida teve um crescimento. Não foi normal, foi absurdo. E eu reconheço, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Não foi coisa minha, eu não fiz nada, não me programei para isso. Foi Deus que foi agindo. Mas aí, quando eu voltei, encontrei algumas pessoas que eu falei, Deus, já era para estar bombando, já era para estar lá na frente, já era para estar crescido, já era para estar amadurecido, já era para pá. Mas pelo contrário, alguns até pararam, estagnaram literalmente naquilo que Deus tinha. E não tem coisa pior do que você tentar conviver com gente que já era para estar grande e não cresce. Eu costumo chamar de filhotes de urso. Grande burro. Gente assim, não cresce, bicho. O cara está com 40 anos de idade, parece ter 15. Está com 35 anos de idade, parece ter 12. Está com 50 anos de idade, quer fazer coisa que um moleque de 17 está fazendo. Fala Deus, fala comigo, fala Deus. Fala Deus. Porque o processo natural de Deus é que tudo que Deus cria, cresce, velho. Tudo que Deus faz, Deus faz para crescer. É natural o crescimento. Meu irmão, por pior que seja a tua jornada, na nossa jornada, às vezes a gente dá uma quedinha, mas Deus sempre nos levanta. Você, pastor, eu sei o que você está falando. Eu tive uma empresa, e de repente minha empresa deu uma quebrada, mas glória a Deus, porque Deus está me fazendo ressuscitar no mercado financeiro. Eu estou vivendo o melhor tempo de Deus para a minha vida. Amém? Eu dou uma escorregada, tá, mas Deus vai me levantar. Eu estou vivendo um tempo novo de crescimento, porque tudo que Deus faz para crescer. Eu vou falar um negócio com você, vou ler um negócio com você na Bíblia que agora eu acho que você nunca leu. Se você leu, você nem percebeu que você leu. Porque quando eu li esse versículo, eu falei assim: Deus, eu sou crente, sou filho de Deus. Sou herdeiro da promessa. Quem é que é herdeiro da promessa? Eu sou cristão, filho de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar, filhão. Eu acho que ninguém nunca te deu, mas eu vou te dar. Você pode ser crente, filho de Deus, herdeiro da promessa, viver a tua vida inteira e nunca receber a promessa. Como assim, pastor? Lê comigo aqui agora. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui. Ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Já comecei a me identificar aqui. No entanto, ele é dono de tudo, mas no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Parece que caiu uma escama dos meus olhos. Porque eu percebo que tem pessoas que Deus já era para ter te levado num crescimento absurdo espiritual. Você já era para estar experimentando coisas maravilhosas em Deus. Você já era para estar vivendo coisas na tua casa, na tua família, na tua vida financeira absurda. E o que está faltando? Crescimento. Maturidade. de Deus. Amém. Aí eu sou herdeiro da promessa. Glória a Deus. Mas enquanto o herdeiro é menor, ele é tratado como escravo. Eu não quero ser tratado por Deus como escravo, queridão. Eu quero ser tratado por Deus como filho herdeiro da promessa. Eu quero desfrutar da promessa do meu pai, cara. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso. Como que Deus pode nos ajudar? Essa escama pode cair nos nossos olhos. Porque eu tive sexta-feira uma reunião, falei com pastores aqui da igreja, fui convidado. Tem uma faculdade lá em Tulsa, Oklahoma, que chama Oral Roberts. É uma das mais importantes faculdades do mundo. Muito conhecida. Essa faculdade, ela percebendo o crescimento de um dos diretores, veio dos Estados Unidos para cá. E ele disse assim: no mundo inteiro só se fala do crescimento da igreja no Brasil. Ninguém diz glória a Deus, aleluia, amém. Então ele estava falando isso. Como que o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo no Brasil? Até por causa da Copa, da Olimpíada. Mas o que assusta eles é o crescimento das igrejas. Como que Deus está fazendo crescer absurdamente? E eles querem investir, e eles selecionaram 15 líderes da nova geração, onde o ministério tem tido o maior crescimento no Brasil. E eu estava lá, eu era o pastor mais novo daquilo. Glória a Deus aí, amém? Eu fiquei lá, quietinho, falei: Jesus, está morrendo, aleluia, aleluia. Mas todos eles eram meus amigos que estavam ali, eu conheço todos os pastores. E qual que era o assunto da roda? O assunto é exatamente esse: o que nós estamos fazendo para ajudar a próxima geração? O que nós estamos fazendo para ajudar a próxima geração? Qual é o crescimento que nós estamos tendo que é capaz de ajudar a próxima geração? Você pode pensar assim: pastor, mas eu tenho que viver minha vida, eu tenho que desfrutar da bênção de Deus sobre a minha vida. Irmão, Deus nunca vai nos abençoar se aquilo que Ele nos der não for para trazer um crescimento e um ensino daqueles que vêm após nós. Após cada um de nós. Amém? Amém. Para que Deus vai me abençoar se meu filho vai olhar para mim e vai ver que a bênção que Deus me deu me piorou em vez de me melhorar? Amém. A bênção que Deus deu para o papai deixou ele pior. Ele não fica em casa com a mamãe, ele não sai com a gente, ele não cuida da gente, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não busca a Deus. Então eu não quero esse Deus, porque se Deus dá as coisas para o papai e para a mamãe, e o que ele dá para o papai e para a mamãe não me ajuda em nada, só me deixa mais triste, eu não quero esse Deus. Sim ou não? Sim. Olha que interessante isso. Então essa era a pauta da reunião. E eu falei para eles: eu tenho 31 anos, eu estou aqui para aprender. Podem falar o que vocês quiserem. Eu só quero ouvir. Foi maravilhoso. E todo mês esse americano vem dos Estados Unidos para ter encontro. Mas é importante a gente sair daqui hoje, como eu ministrei ontem para os jovens aqui da igreja. É importante a gente sair daqui hoje com uma decisão. Ou você quer crescer, ou a melhor coisa que você faz é: vai viver tua vida. Mas se você quer crescer, prepare-se para algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Quantos aqui querem crescer? Levante a mão, diga: Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer. Age no meu velho, eu quero crescer. Eu quero crescer. Porque nós fomos criados para um constante crescimento. Toda estagnação. Diga comigo assim: toda estagnação. Diga: toda estagnação. Tem como origem uma ação maligna. Se você parou em alguma área da tua vida, foi o diabo que tentou te parar. Pode ter certeza. Se você parou em alguma coisa na tua vida, você estava crescendo, pode se levantar contra esse inimigo aí, que é o diabo tentando parar você. Mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem demônio que vai tentar paralisar você, se você entender que pode ser uma ação maligna. Mas você: não, mas que Deus quer que eu fique aqui. É aí que você vai ficar. Mas tudo que Deus faz cresce. E todo o crescimento, é aqui que eu quero tocar hoje. Diga comigo assim: todo crescimento produz mudança. Se eu não quiser mudar, eu não vou crescer. Se você não decidir mudar, você não cresce. Se você não tomar a decisão: eu quero crescer, então se eu quero crescer, eu tenho que acreditar e confiar que essa mudança que está acontecendo na minha vida vai me levar a uma vida melhor. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, se eu pregasse essa mensagem aqui, eu estava lascado, eu tinha que jejuar 30 dias antes de pregar, porque mineiro não gosta de mudança. Mineiro é desconfiado. Se tem algum mineiro agora, deve estar querendo rir por dentro. Porque mineiro é desconfiado, mineiro mudou por quê? É diferença dele pro outro. Mineiro é desconfiado. Mineiro é todo. Mas carioca, graças a Deus, é mais aberto. Sim ou não? Diga amém. Eu estou pronto. Levante a mão para o céu e diga assim: Deus, eu estou pronto. O que o Senhor quiser, a minha vida, pode fazer. Usa a minha vida e muda na minha vida. O que o Senhor quiser mudar. Agora, se você não gosta de mudar, querido, pode se preparar para parar. Se você não gosta de mudança, prepara para ficar parado onde você está. Tá bom aí onde você está? Tá bom, é aí que você vai ficar. Por melhor que você esteja vivendo, você pode dizer assim: pastor, mas eu estou vivendo um tempo tão bom. Eu digo para você, se você receber essa palavra de hoje aqui de crescimento, Deus vai te levar para um lugar melhor ainda. Porque o céu não tem limite, irmão. O céu não tem parede, não tem teto, não tem limite. No céu a gente cresce sempre e melhora sempre em todas as áreas da vida. Então você primeiro, a gente precisa entender que desejar a mudança e experimentar de fato a mudança são coisas completamente diferentes. Muita gente na igreja deseja mudar, mas poucos estão dispostos a experimentar. Muita gente vem para a igreja desejoso de mudar, mas quando você estabelece alguns alvos, aí na hora da experiência, ah, pastor, mas isso aí, melhor mexer disso não, pastor, tanto tempo que eu sou assim, tanto tempo que eu encarei assim, tanto tempo que eu sou assim, Gabriela, mexe isso não. Falei de mineiro aqui, lembrei de vocês agora. Não é mineiro, não tem dificuldade com mudança, não é, Lúcio? Mineiro é tudo travadinho. Eu fui para Belo Horizonte, eu cheguei lá, eu só queria namorar a Mariana. Vamos já, você quer aqui? Quem é você? Filho de quem? Tem dinheiro? Você quer filho de quem? Teve um que eu falei, queridão, pelo amor de Deus, eu só quero namorar a garota. Posso namorar ou não quero namorar a garota? Por que você quer namorar ela? Quem? Mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente, certamente deixarão escapar o seu futuro. Sabe quem falou isso? John Kennedy. Escuta aí. Escuta aí, gente, não é assim. Jornal do Povo. Está escrito isso aqui. A mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente, certamente deixam escapar o seu futuro. O tu cantando se diga para Deus, tem um futuro maravilhoso para você, queridão. Para de olhar para trás. Para de se preocupar com agora. Começa a plantar esse futuro maravilhoso. O melhor de Deus ainda está por vir. Agora, a máxima é a seguinte: se você não está vendo mudança na tua vida, querido, pode ter certeza que o seu crescimento espiritual está mudando. Tudo na vida muda quando a gente cresce espiritualmente. Tudo, tudo. Não tem uma pessoa que esteja crescendo espiritualmente. Não tem uma pessoa em que as coisas à sua volta estejam em constante mudança. Tudo muda. Está crescendo em Deus, está buscando, pastor, quero crescer espiritualmente, quero conhecer Deus, quero conhecer a vontade de Deus. Não tem como relacionamentos quebrados voltam a ter paz. Vida financeira começa a desbloquear, acabar as coisas, começa a entrar, a bênção de Deus começa a correr atrás de você, onde você vai, a bênção vai. Porque você está crescendo espiritualmente, você está avançando espiritualmente, está se tornando uma pessoa mais madura. Não tem como. Então, se você não está mudando, se a sua vida não está mudando, você entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, é porque está faltando crescimento espiritual. Vou falar uma brincadeira aqui, mas eu tenho liberdade aqui, eu sou o pastor e vocês são meus irmãos na fé. Vocês viram o título? Ainda bem que no filme. Esses dias o Tito foi, estava sentado assim, estava deitado na cama, junto com a Mariana, ele veio correndo assim, chorando. Aquele jeito dele, deitou do meu lado e começou a chorar. Eu falei, o que que foi? Meu menino, papai. Meu filho está crescendo, papai. Falei, Jesus, ele tem só 3 anos e meio, já vou ter que falar para ele. Deixa o papai te explicar, filho. Eu levo madeira, Maria, eu acho que ainda está muito cedo. Obrigado, Senhor. Mulher, deixa pra lá, deixa pra lá. Significa que meu filho está crescendo, sim ou não? Sim. Algumas mudanças na vida dele estão levando ele a crescer. Mas o mais gostoso da vida é crescer. Às vezes assusta. Meu Deus, papai. É normal, filho. Assusta. Você que não é pai, não entende o que eu estou falando. Vai, quem é essa, sabe o que eu estou falando. Agora vamos lá. Deixa eu correr um pouco aqui para frente. Talvez você diga assim, pastor, eu sou filho de Deus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero a minha herança. Eu quero, eu sou filho, eu tenho direito a uma herança. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. Diga para os irmãos assim, você quer a tua herança, irmão? E tu quer me dizer, você quer a tua herança? Você quer ter uma herança? Sacode ele e me fala assim, então deixa de ser menino. E vê se cresce. Para desfrutar de tudo que Deus tem para você, meu irmão. Primeiro, vamos lá. Falta de disciplina é um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. A falta de disciplina espiritual é o maior inimigo, é o maior vilão, é o que está fazendo muita gente boa, com caráter, com integridade, com vontade de crescer, parar. Porque não tem uma disciplina, não tem uma determinação. Começa a ler a Bíblia, daqui a pouco para. Começa a orar, esse fogo, março, não falta uma reunião de oração. Aí dá um mês e meio, já começa. Tá entendendo? Batizou, mergulhou nas águas, fogo de Deus, pá! Pega a pouco, falta de disciplina, queridão. Você tem que ter disciplina espiritual. O Tuca está dizendo que vai ser disciplina espiritual, meu filho. Você? O cara tem disciplina para tudo ali. O cara tem disciplina para ir para a academia, não falta. Em casa hoje a gente fala. fala de Mickey, a gente fala de Ben 10, a gente fala de Homem-Aranha. Você vê meu filho aqui, o tanto que esse menino é praticamente um super-herói. O tipo de brincadeira do céu, nunca vi daquilo. Aí agora eu tenho que comprar um novo jogo de brinquedo, Tartaruga Ninjas. Esse pode, haja dinheiro, eu acho, Tartaruga. Então fala de disciplina. Agora, a gente fala de tudo em casa, inclusive dos desenhos, mas não fala das histórias de Deus, das coisas de Deus. Falta disciplina para nós como cristãos. Eu fico muito triste de ver que as outras religiões, nós não somos uma religião, sim ou não, amém? Somos um grupo que se relaciona com Deus. Mas eu percebo que outros grupos espirituais, as pessoas têm uma disciplina linda. Você pega um judeu, eles leem a Torá, eles meditam na Bíblia, estudam na oração. Você pega os espíritas kardecistas, conhece tudo, Kardec, a história, sabe tudo. Você pega os muçulmanos, eu fico impressionado quando viajo com a Mariana para fora do país, o cara pode estar onde for, meu filho, no banheiro do aeroporto, o cara... Cheio de xixi e volta. O que é isso, meu irmão? Cheio de lixo e volta, um fedor do caramba. Eu estava recatando, uma vez o bicho jogou no chão, no meio do banheiro, quase que eu falei, não, meu irmão, levanta aí, não, aí não. Aí eu caramba. Aí você estava caramba. Então assim, disciplina espiritual. Aí tu vai para os cristãos, aí você chega para ele e fala assim, e aí, quem é o teu Deus? Meu Deus, meu Deus é Deus de fogo, meu Deus é Deus de bola, meu Deus é Deus de ferro. Fala para mim do seu Jesus. Jesus? Terra, aleluia. Josué capítulo 1, versículo 2. Josué 1, 2. São os mesmos versículos que eu preguei de manhã. Isso. Olha o que está escrito lá. Vamos ler. Vamos lá. Meu servo Moisés é morto. Olha Deus conversando com Josué. Olha para mim aqui. Deus está conversando com Josué. Aí olha o que Deus diz para Josué. Josué, meu servo Moisés morreu. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para os israelitas. Olha o que Deus está falando para Josué. Moisés já foi. A época de Moisés já foi. O tempo de Moisés passou. Eu estou contando com você, Josué. Sabe quantos anos Josué tinha aqui nessa época? 30 anos. Era um jovem de 30 anos. E aí Deus diz para ele assim, versículo 3. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde pisares os pés, eu vou dar para você. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, de toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. E aí Deus, eu fico imaginando que Deus deve ter visto a cara de Josué. Josué, meu, como é que eu... Eu sou um menino de 30, eu era só o auxiliar ministerial de Moisés, como é que eu vou fazer? Aí Deus alegra o coração de Josué e diz assim, ninguém, Josué, conseguirá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Amém? Deus alegrando o coração dele. Aí Deus diz para ele, está feliz, Josué? Está tudo bem? Está forte? Está feliz? Está alegre? Aí Deus diz para ele, então vamos lá. Aí, vou começar a te disciplinar agora. Vem comigo. Deus diz para ele, seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi por juramento dos seus antepassados. Versículo 7. De novo, somente seja forte, muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite para que você cumpra. Medita nele de dia e de noite para que você cumpra. Medita nele para que você cumpra. Me diz quem vai meditar? Sim. O que eu estou falando? Medita o tempo todo. Esse livro tem que fazer parte da tua vida. Só assim você vai continuar e vai conseguir cumprir. E a Bíblia diz. O cara vem no culto do domingo, acha que vai conseguir sair daqui e dizer: ah, pastor, já para mim já morreu. Faça parte da tua vida esse livro. Deixa esse livro entrar na tua história de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta, sábado. Deixa esse livro fazer parte da tua história no trabalho, em casa, na faculdade, com seus amigos. Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida. Faz ele se cumprir. Só assim ele vai se cumprir fielmente em tudo que está escrito. Só então, Josué, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Josué anotou tudo. Aí ele diz o versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Porque presta atenção, eu imagino mais uma vez aqui, você na minha cabeça. E Josué me estava assim: Deus, mas vai ser difícil. Como eu vou conseguir? Aí eu disse: antes de ele falar, eu já disse para ele: peraí, não fui eu que te mandei? Aí ele disse para Josué: então você só precisa ser forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Olha, aplaude o Senhor aqui, Senhor. Senhor. Disciplina. Eu creio que Deus está dizendo para Josué: Josué, o negócio é com você. Vai lá, rapaz. Tenha força, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Deus disse para ele três vezes: esforça-te e tenha bom ânimo. Determinação, disciplina, vai para cima, foca, Josué. Tenha determinação para conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Tenha determinação e disciplina para conhecer os propósitos e os caminhos de Deus para você. Não fica esperando as coisas caírem do céu. Traz o céu para a terra, Josué. Eu vou repetir: Deus está dizendo para ele: rapaz, vai na força, eu estou contigo. Traz a vontade, a minha vontade para a terra, para a tua vida. Não deixa de meditar na palavra. Não deixa de falar da palavra. Agora, o que me deixa simplesmente apavorado. Isso aí é o início da história de Josué. Você sabe como é que foi o fim da história dele? Então eu vou te contar. Juízes capítulo 2, versículo 6. Juízes capítulo 2, versículo 6. Josué, no fim da carreira no ministério, depois de 120, agora vamos ler aqui. Olha junto comigo, vai. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em Israel. Vamos ler junto comigo isso aqui, junto, todo mundo bem alto. Vai lá, um, dois e... O povo durante o que? A vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor. Toda uma geração, olha para mim, segura aí. Toda uma geração, a geração de Josué toda ouviu e viu as maravilhas de Deus. Prestou culto a Deus, serviu a Deus. É como eu e você. Nós estamos aqui, a igreja tem um ano, já está lotado, já tem que arrumar um lugar novo, já tem que fazer outro culto. Existe uma geração, uma multidão vindo para Jesus. Pessoas de todos os cantos estão ouvindo falar da palavra de Deus, estão ouvindo sobre a graça de Deus. Mas, querido, isso aí é muito bom, isso é maravilhoso, mas existe uma responsabilidade. A próxima geração precisa continuar ouvindo os feitos e vendo os feitos de Deus na nossa vida. Olha que lindo que aconteceu aqui. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Olha o versículo 8. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. A idade dele, 110 anos. Agora olha o versículo 9. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnate-Heres, no Monte Efraim, ao norte do Monte Galás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida e os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele, e o que ele havia feito. Olha que terrível isso. Depois de tudo que Josué fez, ouviu a palavra de Deus, obedeceu, passou para a geração dele e as gerações anteriores também seguiram. Depois veio uma nova geração que não viu Deus fazer mais nada. Depois veio uma nova geração que não deu nenhum procedimento a tudo aquilo que aconteceu. Sabe por que não deu? Falta de crescimento. Faltou crescimento espiritual. As pessoas pararam de crescer. As pessoas estagnaram espiritualmente falando. Ninguém mais deu continuidade. As pessoas estavam satisfeitas de viver somente as histórias e de ler apenas as histórias. Pararam de viver os milagres e os prodígios de Deus. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando o nosso meio, uma geração vivendo milagres, prodígios. Se você quer e faz parte dela, levanta a sua mão e diga: Deus, esse é aqui. Precisamos crescer. Precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Lembra para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. É verdade. Jovem, você quer vencer tudo no mundo aí fora? Escondi a tua palavra no meu coração. É verdade. Para ele não pecar contra ti. Nossa geração precisa conhecer a palavra, se apaixonar pela palavra de Deus, ter a palavra de Deus como prioridade dentro da nossa casa. A gente lê tudo, só não lê a palavra de Deus. Levanta a sua Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia? Levanta a minha alma, sua Bíblia. Deixa eu ver. Levanta a minha alma, sua Bíblia. Olha aí, eu estou orando e estou pedindo a Deus para a igreja inteira um dia levantar a Bíblia e dizer: está aqui, esse é o meu alimento, essa é a minha vida, é por isso que eu vivo, é para isso que eu vivo. Sem ela eu não sou nada. Se não for a palavra de Deus na minha vida, eu não sirvo para mais nada. Nós precisamos ser apaixonados por ela, colocar a palavra de Deus como prioridade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, desenvolver o hábito de ler com nossos filhos de história. Hoje à tarde eu peguei um tipo, depois que eu saio daqui, Mariana estava lá descansando, tinha acabado de chegar de viagem. Aí eu, conversando com ele, eu falei assim: você conhece a história de Jonas? Aí ele falou: papai, conta a história do Homem-Aranha pra mim. Eu falei: não, papai, foca, meu filho, foca. Você conhece a história de Jonas? Aí eu olhei para a cara da Mariana, né? A Mariana disse: é, isso aí ele falou para mim assim: papai, Jonas é aquele que jogou na cova? Eu falei: calma. É quase isso. Ele foi jogado em outra coisa. Lembra o que ele foi? Ele entrou dentro de outra coisa. Aí ele: trabalhei. Aí eu falei: ô Jesus, obrigado. Aí da cova já é outra coisa. Da cova foi Daniel. Aí você vai. Aí você tem que saber contar também. Tem que fazer uma história bonita, entendeu? Aí Daniel foi. Daniel tinha um facão, um negócio. E pá. Você não pode ser seco. Você tem que fazer. Porque hoje em dia os desenhos são assim, não é? Né? Você não pode chegar assim mesmo: Daniel veio com um véu lindo. Não, não. De maneira nenhuma, você tem que elaborar uma história. Ah, aí um leão com uma boca enorme. O leão disse para Daniel: eu vou te comer. Eu não falo nada, mas a gente lê. A história fica mais importante. É leão, papai. Presta atenção. Né? Então a gente precisa fazer da palavra de Deus, fazer a nossa família participar da palavra de Deus. Entender, ouvir. O segundo obstáculo do nosso crescimento espiritual, gente, eu tô correndo. O segundo obstáculo. Qual que é o segundo obstáculo? A falha ao estabelecer limites na nossa própria vida. Você quer crescer? Você tem que estabelecer limites. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo prático. Simples e prático. Nem é espiritual, mas tem tudo a ver com a tua vida espiritual. Você quer ver uma coisa? A pessoa é viciada em cigarro. Cigarro faz bem para a saúde? Sim ou não? Sim ou não? Não. Precisa um pastor falar que é ruim? Cigarro para você? Não precisa. Você sabe que não faz bem para a saúde. Cigarro faz a pessoa contrair câncer, desenvolver câncer. Sim ou não? Sim. Mas o quê? O que a médica pode ajudar aqui? Efizema pulmonar. Efizema pulmonar. Estraga os dentes. Como é que é? Estraga os dentes. Deixa um bafo terrível. Que ninguém consegue ficar muito. Eu pego uma pessoa que fuma muito, que é viciada. Os dentes ficam amarelos. Hã? Câncer de boca. Olha tantas coisas que eu estou falando aqui. Presta atenção. Pastor, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. O que eu preciso fazer? Você tem que estabelecer limite. Hoje aqui à noite, nós vamos orar daqui a pouco no final. E você hoje vai dizer: Deus, eu quero ser liberto desse vício. Teve uma irmã da igreja, acho que ela estava na igreja, não sei, porque a igreja também cresceu, não lembro. Mas teve uma moça que pediu para orar por ela, eu fui orar por ela. Crente, frequentava uma das igrejas tradicionais mais conhecidas de Niterói. Frequentava, crente. Aí eu comecei, pô, eu estou recebendo uma coisa nova, diferente, sabe? Glória a Deus, aleluia, que bênção. Que bom, continue assim. Aí ela, pastor, mas só me dá 5 minutinhos? Tá bom. Ela foi sair, puxou uma carteira de cigarro. A janela da casa dela, eu olhei para a cara da irmã que estava comigo, que eu levei a irmã daquele igreja comigo e falei, vai, vem rindo. Quase que falei, vamos ainda bem, mano. Vai tirar aqui na raça. Na beira. Olha Deus, hein? Tremendo esse cigarro. Gente, a igreja está chamando aqui. Aí quando ela voltou, você acha que eu fiz o quê? Falei, mano, pelo amor de Deus, eu estou aqui, ó. Mais de uma hora na tua casa falando da palavra de Deus. Eu não vou continuar a falar da palavra de Deus enquanto eu orar, não orar por você e você ser liberto desse vício. Isso aí está acabando com a tua vida. Você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora por causa desse vício. Isso é um vício. Isso aí é a ansiedade que entrou na tua vida, que fez você usar isso aí. Você não está aguentando, você tem que usar isso aí para matar. Aí você, pastor, por favor, ora por todos, só tira o cigarrinho da minha vida. Quer crescer, mas não quer mudar. Aí sabe que eu falei para ela, falei, irmã, em nome de Jesus, se um dia eu te ver na minha frente da igreja, eu vou mandar você fumar no púlpito. Ela, pastor, não faz isso comigo não. Eu falei, vou fazer, sabe o quê? Eu quero que você melhore, eu quero que você mude. Você deve ter passado a vida inteira com um monte de gente achando bonito o que você está fazendo. Está errado. Isso faz mal para a saúde. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, tem que estabelecer limite. Deus, eu quero ser liberto hoje aqui. Qual que é o teu vício? É pornografia? Deus, eu quero ser liberto da pornografia aqui hoje. Eu quero ser liberto da mentira aqui hoje. Eu quero ser liberto do espírito de roubo aqui hoje. Eu quero ser liberto do vício para a mão dos outros. Ai, Jesus é forte. Glória a Deus. De fazer fofoca. Eu quero ser liberto do vício de olhar para a mão dos outros, para o cara dos outros. Eu quero ser liberto desse vício. Eu quero ser livre. Eu quero viver a minha história. Eu quero viver a minha vida com Deus. Aí você começa a estabelecer limite. Por exemplo, para de passar um lugar onde você sempre comprava cigarro. Estabelece o limite. Bem, eu vou parar de andar por esses lugares onde eu andava. Eu andava, porque se eu andar lá, eu vou ficar com vontade de entrar lá. Então eu vou estabelecer o limite. Seguir uma coisa: se o WhatsApp está fazendo mal a você e as suas conversas na vida, inclusive muita gente casada está sendo derrubada por causa de WhatsApp. Piada com gente no WhatsApp, tua mulher tá do teu lado, pega tua mulher, rapaz, vamos jogar na cara. Tá fazendo mal? Exclui o WhatsApp das tuas conversas. Dá um tempo nisso aí, para com isso um pouquinho, tira, faz um jejum. Se aquela amizade que você tem te faz mal, te bota para baixo, te leva para cada vez ficar mais afastado, sai dessa vida. Meu irmão, eu não conheço um amigo bom que te afasta das coisas de Deus. Se ele é teu amigo, se ele te ama e se ele é bom, Daqui a pouco aquele teu amigo, olha a Bíblia, olha a Bíblia, olha a Bíblia. você vai segurar. Então estabeleça limites. A falta de estabelecimento de limites tem feito muita gente parar de crescer. Estabelece limite na tua vida. Estabelece limite nos seus relacionamentos. Estabelece limite com tudo que você faz. A gente tem que fazer algumas perguntas, quer ver? Deus entrou na minha vida, certo? Bem, Deus entrou na minha vida. Eu aceitei Jesus. Estou vivendo firme com Deus. E agora? Bem, meu modo de viver está mudando depois que eu aceitei Jesus? Sim ou não? Sim. Não, não precisa responder não. Responde para você. Bem, quando eu não era crente, eu agia de um jeito. Agora eu fiquei crente sobre Jesus. Continuo agindo do mesmo jeito. Que Deus é esse que muda nada. O meu modo de falar mudou. As minhas conversas mudaram. O modo como eu penso mudou alguma coisa. Os meus velhos hábitos estão mudando. Eu sei que essa mensagem é forte, irmão, mas é que eu não estou interessado no seu dízimo, na tua oferta. Eu estou interessado no teu crescimento espiritual. Se você quer uma igreja para ficar massageando você o tempo todo, o que mais tem aí, inclusive que eles estão muito interessados no que você tem para dar para eles financeiramente. Pode ir. Aqui é um lugar onde você vai ter que crescer espiritualmente no nome de Jesus. Essa boca murcha aí, dá um sorriso, vamos ver. Não fala pra mim com essa boca murcha, não. Estava todo felizinho. Continua feliz. Amém? Deus está falando com você aqui hoje? Amém? Você está recebendo a palavra de Deus? Amém? Assim que a gente tem que ser. Eu não conheço um filho que não gosta de uma repreensão que cresce na minha vida. Deus está falando com a gente aqui hoje porque Deus tem coisa grande para nos dar. Agora, o Evangelho mudou o meu jeito de conversar, mudou o meu discurso, está mudando o meu jeito. Eu estou falando com uma palavra de Deus, os meus velhos hábitos estão falando. Eu consigo obedecer a Deus rapidamente. Deus fala comigo e eu obedeço. Eu estou me tornando uma pessoa mais amável. Porque Evangelho é esse, que a pessoa tem que se tornar amável, se torna vingativa, grosseira, violenta. Hã? Evangelho tem que nos tornar pessoas mais amáveis. Amém. Pelo menos dentro da tua casa, irmão. Pelo menos no teu casamento você tem que tornar uma pessoa mais amável. Não dá para continuar sendo manga larga que tu era. Era manga larga, mas que era cavalo, era. Foi manga larga, mas não tava. Ninguém aguenta, não tem filho que aguenta, não tem mulher que aguenta. O Evangelho entrou na minha vida, eu me torno uma pessoa mais amável. Eu me torno uma pessoa, uma coisa mais gostosa da minha vida, irmãos. E isso é uma coisa que eu e Mariana, a gente. O meu filho, ele não consegue ficar 30 segundos, um minuto perto de mim, da Mariana, minha esposa, sem dar um beijo pra gente dizer: papai, te amo. Mas sabe por que meu filho faz isso? Porque ele viveu o tempo todo dizendo isso pra mãe dele: Maria, te amo demais. Amor, te amo. Amo você. Aí eu dou um beijo na minha mulher. Beijo tudo, beijo a orelha, beijo tudo. Beijo o olho. Beijo, tô beijando, tô beijando. Pra quem é casado, fica aqui entre nós. Expressar o amor dentro da nossa casa. Ser expressivo, sabe? Ser. Eu não fico o tempo todo, ele ama. Aí quer dizer, quando eu tô com a Mariana, ele sempre vem. Rapaz, eu amo você. Aí dá beijo. Tempo todo. Esse dia eu estava com um sono, era uma segunda-feira, dia 20 segundo, eu estou um carro. No final de semana puxado, né? Na igreja. Segunda-feira, quando eu dormi, ele entrou na quarta. Eu falei, pelo amor de Deus, desenho agora não. Aí eu falei assim, papai, você é lindão, cara. O que é isso, mano? Eu falei, moleque, qual desenho tu quer assistir? Vamos alugar, não vai ficar de graça, vamos alugar, o filme agora aqui, no nau. Papai acordou para ver o nau com você. A gente tem se tornado mais amável, a ponto da nossa família ver, quando as pessoas perceberem. Eu estou me tornando uma pessoa mais tolerante. Essas são perguntas que a gente tem que fazer para se avaliar. O problema da igreja, isso é terrível. E o problema da nossa sociedade, a gente usa essas perguntas para avaliar todo mundo, menos a gente. A gente usa isso aqui para avaliar todo mundo. A gente fica na igreja olhando os outros e vai ser. Ah, o marido da fulana, como é que é grosso? Ela aumentando, como é que é? Olha a casa do fulano. Ih, você está sabendo do fulano? Já disse aqui na igreja, quando a pessoa disser para você essa palavra, você está sabendo? Irmão, em nome de Jesus, já fala lá agora, para trás de mim, Satanás. Significa fofoca, vai falar mal de alguém, você vai fazer uma fofoca dos outros. Não é? Escuta, agora está sabendo, não estou sabendo de nada. Estou sabendo, nem quero saber. Não, mas estou te contando para se a gente está orando junto, intercedendo. Isso, Satanás. Levanta a sua mão para o céu, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Faz essa oração comigo, bem forte, diga assim: Deus, me ajude a enxergar onde eu posso melhorar. O que eu devo mudar na minha vida? O que eu devo corrigir na minha vida? E o Espírito Santo me ajuda a te agradar em toda a minha caminhada. Eu reconheço que eu não sou perfeito. Eu reconheço que eu tenho falhas. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, eu quero alegrar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor no seu carro. Por último, para terminar, o terceiro obstáculo da nossa vida que impede o nosso crescimento espiritual: uma falta de vida de oração. Falta de uma vida de oração impede o teu crescimento espiritual. Que cristianismo é esse que a gente serve? Que a gente não para falar com Deus que a gente diz que ama. Quantas vezes por dia você para falar com Deus? Quantas vezes por dia a gente para conversar com Deus? Sabe, o maior prazer de Deus é quando Ele ouve a sua voz. Aleluia. A Mariana gravou uma música que ela: eu sei que estás comigo, eu sei que estás. A frase mais bonita da música é: e gostas de me ouvir cantar. Que coisa maravilhosa saber que Deus gosta de me ouvir. Saber que eu tenho um Pai Celestial que ama ouvir a minha voz. Saber que tem um Pai Celestial. Eu sei que muitos aqui, irmão, eu sei que muita gente aqui é ferida. Porque quando decidiu falar com seus pais terrenos, a única coisa que eu vi